Mãe, vamos jogar o corpo para frente e as mãozinhas pro ar. Entre no balanço, é pura alegria. Vamos dançar e curtir bem essa folia. Vem no balanço, galera, vem. Com o terra samba que é de arrepiar. Dá uma rodadinha e bate palminha. No guti-guti, vem no guti-guti. Vai no guti-guti nesse passo de arrasar. Vem no guti-guti, vai no guti-guti. Vem no guti-guti nesse passo de arrasar. Eu sei isso é... Agora, quero ver comigo, vai! Todo mundo no passinho, papapacinho. Todo mundo no passinho, papapacinho. Venha de frente, de lado, de ladinho. Faz um movimento e dá três pulinhos. Todo mundo no passinho, papapacinho. Todo mundo no passinho, papapacinho. Venha de frente, de lado, de ladinho. Faz um movimento e dá três pulinhos. Joga! Ou joga, joga, joga. Ou joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogue as mãozinhas pra o ar. Joga, joga, joga. Ou joga, joga, joga, joga. Olha o balanço. Joga pra lá e pra cá. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogue as mãozinhas pra o ar. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogando pra lá e pra cá. Oh. Ei! Bonito! Ai! Ah. É tão legal, mãe. Vamos jogar o corpo para frente e as mãozinhas pro ar. Entre no balanço, é pura alegria. Vamos dançar e curtir bem essa folia. Vem no balanço, galera, vem. Com o terra samba que é de arrepiar. Dá uma rodadinha e bate palminha. No guti-guti, vem no guti-guti. Vai no guti-guti nesse passo de arrasar. Vem no guti-guti, vai no guti-guti. Vem no guti-guti nesse passo de arrasar. Eu sei, isso é loucura, mamãe. Todo mundo no passinho, papapacinho. Todo mundo no passinho, papapacinho. Venha de frente, de lado, de ladinho. Faz um movimento e dá três pulinhos. Todo mundo no passinho, papapacinho. Todo mundo no passinho, papapacinho. Venha de frente, de lado, de ladinho. Faz um movimento e dá três pulinhos. O joga, joga, joga. O joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogue as mãozinhas pra o ar. Joga, joga, joga. O joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogando pra lá e pra cá. Joga, joga, joga. O joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogue as mãozinhas pra o ar. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Olha o balanço. Jogando pra lá e pra cá.